Antena Web Informação. Comece o seu domingo com o Show da Manhã, o programa mais divertido do seu Canal 1. Ivan Pedro traz-lhe boa disposição e a melhor música para começar a sua manhã da melhor forma. Show da Manhã, domingos das 8h30 às 10h30, no Canal 1. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Terremoto no Chile de 8.4 na escala de Richter, na região de Valparaíso. Um tsunami com ondas que se andaram entre os 1,5 metro e 3 metros de altura, saíram das praias e entraram para alguns pontos das cidades, provocando várias destruições, em alguns casos totais, de centenas de edifícios e também, para já, provocando a morte de 10 pessoas. Algumas fontes no local, que a Antena Web tem acesso, são os nossos correspondentes, dão-nos conta de que houve, primeiro, um sismo muito largo, que ultrapassou os 3 minutos de tremores e que de imediato foi acionado o alerta de tsunami devido, por exemplo, ao facto das pessoas não se aguentarem em pé. Era logo um indício de que algo muito grave estaria para acontecer, mas não obstante, os próprios alarmes de tsunami foram dados a tempo, o que permitiu que nas zonas costeiras muitas das pessoas se refugiassem. Em Concon, na cidade mais crítica, uma fuga de gás colocou em sério perigo toda aquela localidade, até que se descobrisse a origem. Eram duas, de um tanque de gás, que entretanto foi arrancado das instalações de uma fábrica e entretanto também de algumas canalizações de gás natural que estavam danificadas. Com respeito ao próprio tsunami, aqui também se deu a situação mais grave. Em alguns casos, os bombeiros tiveram que se refugiar de forma imediata, quando de surpresa avistavam o mar não a recolher, mas sim a avançar sobre a cidade. Nas horas 3 da manhã daqui, 11 da noite do Chile, dava-nos conta, um dos nossos correspondentes dava-nos conta de que havia pessoas que estavam a ficar para trás e que, com a aproximação das ondas, havia uma pessoa que conseguiu fugir, e este era um dos nossos correspondentes, mas havia outras que estavam a ficar para trás, que tentaram, mas não estavam a conseguir, até porque, não ficando presas em escombros, estavam a tentar todavia recuperar os seus bens. Foi também de lamentar o que aconteceu, porque em várias situações, sobretudo em Concon, onde estava a decorrer uma... algo associado também a uma festa gastronómica, não chegamos a perceber exatamente do que é que se tratava, mas havia vários restaurantes de comida tradicional, de comida árabe, etc. E houve várias pessoas que tentaram, ou que pilharam este local no meio desta tragédia. Também, entretanto, dizer-lhe que este terremoto foi sentido em zonas como Mendoza, na Argentina, e também algumas zonas do Peru. No México, a terra tremeu, mas com menos intensidade, 4.3 a 4.5, em terremotos de escala média, mas distintos deste que ocorreu, segundo nos adianta a nossa apresentadora e residente, exatamente em Valparaíso. Este sismo que ocorreu, este movimento telúrico que ocorreu, a uma profundidade de 25 km, então, como já disse, em 8.4 na escala de Richter, e que poderá não estar relacionado com o que ocorreu em Illapel, já que este epicentro de 25 km de profundidade, e onde se registrou então o maior movimento telúrico, terá sido exatamente, ou que terá ocorrido exatamente em Coquimbo, onde também se registaram vários danos. Para todos os efeitos, afetaram severamente as regiões 4 e 5 do Chile. Neste caso, refiro-me especificamente, no caso do epicentro, a Valparaíso. golpe de Estado no Burkina Faso. O presidente interino e o primeiro-ministro foram detidos pelo exército, o mesmo que já nesta manhã, bem hora portuguesa, dissolveu o governo. O Burkina Faso estava num processo de democracia que terminaria em 2017, ou melhor, o processo teria concluído em 2017 e estava então por determinar, por fazer então esta transição. Agora, a detenção do presidente interino e também do primeiro-ministro colocam em severa questão esta transição para uma democracia total no Burkina Faso. Recordemos que o Burkina Faso era um país com uma democracia parcial em tempos sem qualquer tipo de democracia. O processo de transição iniciou-se em 2005, estaria concluído em 2017. Benfica venceu o Astana, não é novidade, foi já na terça-feira, por 2-0 no Estádio da Luz. Ontem, em Kiev, o Futebol Clube do Porto não foi além de um empate na Liga dos Campeões. Os dois representantes de Portugal tiveram pontos nos jogos que disputaram nesta primeira ronda. A equipa do Futebol Clube do Porto esteve a perder aos 20 minutos, mas conseguiu empatar a partida aos 23. Entretanto, já na segunda parte deu a volta ao marcador, mas a 9 minutos do fim, o Dinamo Kiev voltou a empatar a partida. Este foi o resultado final. O Futebol Clube do Porto partilha o segundo e terceiro lugar com a equipa exatamente do Dinamo de Kiev. Já o líder, Chelsea, tem 3 pontos e é precisamente na Inglaterra que se vai realizar o próximo jogo com ou para o Futebol Clube do Porto. Hoje, Sporting Clube de Portugal, Sporting Clube de Braga e Clube de Futebol dos Benenses vão ter os seus jogos a contar para a Liga Europa. O destaque vai precisamente para a equipa do Sporting Clube de Portugal, que vai receber ou uma das equipas da cidade que eliminou o Clube dos Leões. Neste caso, o Lokomotiv de Moscovo, que vai então jogar frente ao Sporting Clube de Portugal. O Clube de Futebol dos Belenenses vai jogar às 8h05 da noite contra a equipa do Lech Poznań na Polónia, e o Slovan Liberec da Eslovénia vai receber a equipa do Sporting Clube de Braga. O jogo também se inicia às 8h05 da noite, mas o do Sporting vai-se realizar exatamente... Aliás, peço desculpa, o do Sporting Clube de Braga vai-se realizar às 18 horas, o do Sporting às 8h05 da noite, tal como também o jogo do Clube de Futebol Os Belenenses na Polónia. E estes são alguns dos destaques de hoje. O nosso trabalho de informação foi mais longo devido à situação no Chile, mas voltaremos assim amanhã, correndo tudo bem e a decorrer. Voltaremos amanhã mais ou menos à mesma hora para este Antena Web Informação aqui no Canal 1 da Antena Web. Até amanhã e uma ótima tarde.